americana e Rafa Bala no comando. Bora, meu parceiro Israel Bacino Traliar. Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando. Você me deu um oi, tudo bem? E eu não respondi sem saber quem era. Mas visitei o seu perfil e vi que era aquela minha paquera. Então fiquei feliz e fui lhe responder. Era a chance de falar com você, mas não adiantou, a tela apagou. Meu smartphone bugou, meu celular deu pau. E bem na hora que ia falar com você, não pude responder, não pude te escutar. Mas que droga esse celular, meu celular deu pau. E bem na hora que ia falar com você, não pude responder, não pude te escutar. Mas que droga esse celular. Chama na pegada diferente, sabe dizer, Gana? E Rafa Bala no comando. Essa é nossa. Estourou, menino! Você me deu um oi, tudo bem? E eu não respondi sem saber quem era. Mas visitei o seu perfil e vi que era aquela minha paquera. Então fiquei feliz e fui lhe responder. Era a chance de falar com você, mas não adiantou, a tela apagou. O meu smartphone bugou, meu celular deu pau. E bem na hora que ia falar com você, não pude responder, não pude te escutar. Mas que droga esse celular, meu celular deu pau. E bem na hora que ia falar com você, não pude responder, não pude te escutar. Mas que droga esse celular. Ora, meu amigo, meu parceiro Javan, essa música nossa é estourada. Chama na pressão. Ora, meu parceiro Thiago. Chama.